10 pra 7. Firmeza na rocha, firmeza na rocha. Eu vou com fé em Deus. Vou eu e os meus, não deixo o mal me enganar. Se a vida tem um pódio, eu vou chegar lá. Primeiro lugar, primeiro lugar. Derrubando obstáculos pelo poder do amor. Cruzando as fronteiras que o ódio demarcou. Louvado seja o meu Senhor, que com o poder do seu sopro as barreiras todas derrubou. Nada sobrou, no final desse livro está escrito que o amor triunfou. Que o amor triunfou. O amor vence o ódio. Isso pra mim já é mais que óbvio. O amor vence o ódio. Isso pra mim quer matar você. Seus amigos onde estão agora? Cadê? Quem no mundo não tem medo de morrer? Quanta gente vive com ódio e sofre. Um povo que desacreditou, desistiu. Um coração que não se comoveu, não se partiu. Do céu caiu, se apagou. O que era doce se amargou. O vírus que contaminou, minou esperança, gerou guerras, espetou corações em ponta de lanças. Crucidou crianças, mas tem esperança. A Deus pertence a vingança. Ao meu Deus pertence a vingança. O amor vence o ódio. Isso já é mais óbvio. O amor vence o ódio. Isso já é mais óbvio. Porque é assim, não era assim que tinha que ser. Sofro eu, sofre ela, sofre você. A dor não é nada agradável de se ter. Deus nos preparou algo bom e optamos pelo que era ruim. Nossa culpa nos perseguirá até o fim. Nossa consciência nos consumirá. Até quando durará a incerteza de não sabermos se amanhã o sol seguirá. Quando mais precisarmos dela, será que a chuva cairá? Mas um dia certamente você cairá e quem irá te amparar? Quando você se afligir e gritar, quem te socorrerá? Quando a morte chamar, quem vai querer estar lá? Seres mais evoluídos traíram e caíram, seres menos evoluídos evoluídos foram amados e cuspiram na promessa da vida melhor. Somos nós os tolos que sorrim para o pior. Vi balas atravessando corpos e fazendo-os voltar ao pó. Vejo gente inalando pó, ficando só o pó. Tornados fazem órfãos e sopram casas como se fossem pó. E ninguém sente dó. É necessário a busca por algo que preste. Alguma vacina que anule a peste. É necessário se despojar desses trajes e usar outras vestes. Estamos prestes a sucumbir. Quem vai me trair já não mais me interessa. Na verdade eu tenho pressa de trocar a outra vida por essa. Vai chegar o dia em que a palavra branda não desviará o furor. Esse será o dia da justiça, segunda vinda do meu Senhor. Não faça aposta errada, pois nesse dia o ódio vai perder pro amor. O ódio já perdeu pro amor. O amor vence o ódio. Isso já é mais óbvio. Evolução leva a revolução. 2003. Evolução leva a revolução.